esse podcast em homenagem ao John Hurt. Ele foi War Doctor no especial de 50 anos de Doctor Who. Foi uma baita atuação. O cara era entre os melhores, era o melhor, digamos assim. E também quem conhece Harry Potter e outras coisas, Alien, 1984. Então fica a homenagem aí pro Sir John Hurt. Eight men are forged in fire. It is the privilege of lesser men. But for now, for this moment, I am the Doctor again. Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly-wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho. Olá, ouvintes do Universo Who Podcast. Estamos começando mais um podcast in the library. E para comentar o último conto do livro Quando Cair o Verão e Outras Histórias, que foi o livro de janeiro, o conto Demônio da Fumaça. Eu sou Vinícius Viana e aqui comigo nós temos... Euzinha, Camila Cetrone. E eu, Jéssica Laís. Estou de volta aqui. O Vinícius tentou me derrubar, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Bem, mas antes da gente falar do conto, vamos primeiro para o nosso bloco, apresentando as redes sociais e alguns recadinhos para vocês do sorteio. Salve, salve, rapaziada! Aqui é o PH e você está na área de feedbacks e recados do Universo Who Podcast. Antes de começarmos os assuntos, caso você queira pular essa sessão, você pode ir no seu player e pular diretamente para... 6 minutos e 48 segundos. E aqui comigo nessa sessão de recadinhos e feedbacks está a nossa querida, amada, chefe do Universo Who, Jéssica Laís. Diz oi, Jéssica. Olá, pessoas. Olá, amigos. Estamos aqui para mandar os recadinhos do coração para você. Pô, recadinhos do coração. Tá aí. Eu acho que eu vou usar esse nome daqui para frente para essa sessão de recados. Então vamos lá, galera. Você já segue, você já escuta nosso podcast, já assinou nosso feed que tá lá no iTunes. Assina lá. Dá 5 estrelinhas pra gente, por favor. Avalia, deixa um recadinho que de vez em quando a gente vai ler lá também. Você já sabe, né? Nossas redes sociais, que no Facebook é... Universo.ru. No Twitter é... Universo_ru. E caso você queira mandar alguma coisa mais longa, mais pessoal, você pode mandar um e-mail para o nosso podcast através do e-mail... universowhopodcast@gmail.com. E você tem aquele sorteio maroto dos livros que a Suma deu para a gente. E para isso você tem que curtir as nossas redes sociais, as redes sociais da Suma, que é pelo Twitter... @suma_br. E o Facebook, que é? Suma de Letras Brasil. Então segue a gente nas redes sociais, não esquece de ir para esse podcast, o nosso spin-off, que é o Podcast in the Library. Não esquece de seguir a Suma e curtir a página deles, porque vai ser muito importante. Se você não estiver seguindo nem a gente, nem a Suma, nem adianta participar do sorteio. É isso aí. Lembrem-se de deixar os seus recados e feedbacks, porque agora a gente vai tentar ler, não só no podcast, mas a gente vai deixar esse espacinho aqui mais para esse feedback. Então, se você tiver alguma ideia de como melhorar o nosso podcast, ou piorar também, se você achar que tá muito bom, sinta-se à vontade para mandar um e-mail ou deixar lá no Facebook. Falou, galera, agora aproveita aí o podcast e até semana que vem. Bem, agora que vocês já ouviram todas as nossas redes sociais, antes disso a gente vai passar também as redes sociais pessoais de cada um. Jéssica, por favor, apresente seu Twitter. Meu Twitter é @jessica_laiz. Ah, eu quero só um recadinho. Se você tá seguindo... A gente tá ganhando alguns seguidores no Twitter, nosso Twitter pessoal. Se você tá seguindo a gente porque você ouviu aqui no Universo Who, chega lá e fala assim, oi, eu tô seguindo vocês porque eu ouvi vocês no podcast do Universo Who. A gente vai ficar muito feliz e... Vamos trocar uma ideia lá sobre o Doctor Who, sobre qualquer coisa. Mas só avisa a gente assim, ó. Tô seguindo vocês porque eu vi vocês lá no podcast. E daí, se vocês quiserem comentar sobre o podcast, estamos abertos também no nosso Twitter. É legal esse feedback. É isso aí. Bem, o meu Twitter pessoal é o Vinerod. A Camila tá sem Twitter porque ela ficou com vergonha das palhaçadas que ela escrevia quando era nova. Eu não mexia, gente. Mais nova, amigo. Fazia 5 meses. Na verdade, eu não mexi. Eu não mexo no Twitter, gente. Então, sei lá, se vocês quiserem, sei lá, não sei, procurar Facebook, Instagram, qualquer coisa. É isso aí. A Camila Cetrone, né? Mas um dia a gente vai fazer um podcast só narrando alguns Twitters que eu dei print da Camila. A gente promete que a gente vai fazer isso. Que bem, horror. E antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer a Suma das Letras por ter possibilitado a existência desse podcast, doando pra gente alguns livros que a gente vai fazer sorteio pra vocês. Lembrando que nos últimos 2 podcasts, o livro sorteado foi o Quando Cair Verão e Outras Histórias, que é o que a gente está fazendo o podcast desse mês. E para esse podcast, a frase que a gente vai soltar vai ser pro sorteio do livro Shada, que vai ser tema do podcast de fevereiro. Tá? Shada foi um arco não televisionado, roteirizado pelo Douglas Adams, Amém Senhor, e foi lançado o livro pela Suma das Letras. Bem, e então a gente vai daqui a pouco, ao longo do podcast, falar a frase para que vocês prestem atenção e possam concorrer ao sorteio, ok? E antes da gente falar do conto com spoilers, a gente vai dar uma visão geral, falar da sinopse do conto. A sinopse ela está, inclusive, na parte traseira do livro Quando Cai o Verão e Outras Histórias. Esse conto, O Demônio na Fumaça, ele foi escrito pelo Justin Richards, que é um autor muito famoso dos livros de Doctor Who. Ele já escreveu mais de 10 livros e contos de Doctor Who. Se eu não me engano, ele chegou a escrever esses novos livros de Class, que também foram lançados somente lá na Inglaterra por enquanto, e a gente espera que futuramente a Suma das Letras lance mais alguns livros de Doctor Who, tá? Continuem comprando, pelo amor de Deus. Se vocês não ganharem os livros aqui pelo sorteio, vão atrás. A gente está fazendo esse podcast justamente para chamar a atenção para os livros de Doctor Who. Quanto mais atenção eles tiverem, mais compras eles tiverem, mais chances a gente tem de ter outros livros de Doctor Who sendo lançados aqui no Brasil. A sinopse desse conto é o seguinte. Num dia frio de inverno, 2 garotinhos decidem fazer um boneco de neve e se deparam com um mistério brutal. O boneco de neve começa a sangrar. A busca por respostas levará um dos meninos, Harry, à aventura mais perigosa e empolgante de sua vida, ajudando a grande detetive Madame Vastra a salvar o mundo do aterrorizante demônio na fumaça. Bem, Camila Cetrone, o que você diria para as pessoas que ainda não leram esse conto e para tentar convencer elas a ler O Demônio na Fumaça? Olha, é o seguinte, o que mais me deixou feliz nesse conto foi justamente por conta da Vastra e da Jane e do Strax estarem nele. Tipo, eu sinto muita saudade deles na série, porque eles apareceram no primeiro episódio do Capaldi, da 8ª temporada, sumiram, não voltaram mais. E eu fiquei muito feliz em ler uma história em que eles estivessem, sabe, de novo, assim, deu uma saudade da época vitoriana em Doctor Who e tudo mais. Então eu acho que pra mim o motivo pra ler o conto é justamente a aparição dos 3. Ok. Jéssica Laíse. Como a Camila falou, a presença da Vastra, da Jenny e do Strax é muito legal. E eu dou um destaque pro Strax, que as piadas dele barra falta de noção e de informações que o Strax tem continuam no livro, no conto, foram bem encaixadas e eu gostei bastante. Então acho que vale também pelas 3 e principalmente pelas tiradinhas do Strax. Ok. Bem, na minha opinião, eu achei o conto bem divertido. Ele conseguiu me prender logo no começo e eu gostei do ritmo que ele tem. E é claro, eu gosto muito do trio da gangue de Paternoster, da Jenny, da Vastra, do Strax. Então, Você Consegue Matar a Saudade, que é uma história que é ambientada um pouco antes do doutor chegar na Londres vitoriana para encontrar com uma das versões da Clara e toda aquela bosta que dá com os bonecos de neve e a grande inteligência. Eu consegui ler ele bem mais rápido do que os outros, ele conseguiu me prender bastante. Mas enfim, eu fico com a opinião das meninas também, porque já falaram demais. E agora, vocês que já ouviram, e antes de entrar na parte com spoilers, vamos falar a frase que vocês devem prestar atenção, e prestem bastante atenção, porque Shadow é um livro que vale a pena vocês concorrerem a esse sorteio. Jéssica Laís, lembra pra gente aonde vai ser o sorteio dessa vez do livro Shadow? Shada, que tá aqui bem na minha frente, eu tô olhando pra ele aqui, ele tá olhando pra mim, eu tô olhando pra ele, ele tá assim, por favor, me sorteie para as pessoas que estão ouvindo o podcast. Então, se você vai quiser ganhar esse livro Bala, que é o Shada, que é um dos melhores livros de Doctor Who, segundo várias pessoas que você pode perguntar por aí, inclusive teremos o podcast dele em fevereiro, como o Vinícius falou, você tem que seguir o nosso Twitter, que a gente já deixou lá no comecinho do podcast, porque o sorteio do Shadow vai ser pelo nosso Twitter. Então, o Quando Cair o Verão e Outras Histórias, que a gente tá sorteando essa semana até, ele foi pelo Facebook, e o Shadow a gente vai sortear pelo Twitter. Então, segue a gente lá no Twitter, que semana que vem a gente já vai liberar o linkzinho de sorteio do Shadow. Certo, então, dessa vez o sorteio vai ser pelo Twitter, e a frase que vocês devem mandar pra gente no formulário é simples. Abre aspas... Ele disse que a fumaça consumiria o mundo. Ponto e fecha aspas. Mais uma vez, vamos repetir com calma. Abre aspas. Ele disse que a fumaça consumiria o mundo. Ponto. Essa é a frase. Então vocês, assim que a gente liberar o formulário, preenche com essa frase, mande pra gente, cruze os dedos, façam todas as mandingas do mundo, porque Shada é um livro que merece ser lido, sorteado. Se você não conseguir, compre, porque vale a pena e garanto que o podcast de Shada vai ser uma zoeira vai só. Vai ser épico. Vai ser épico. Hashtag vai ser épico. Isso. E na hora que você ficou colocar a frase, por favor, dê uma olhadinha na gramática, porque, assim, a gente tem recebido umas frases do primeiro livro que, olha, deu uma dorzinha no coração no português, mas fica atento à gramática também, por favor. Bem, fechada essa sessão sem spoilers, então se você ainda não leu o conto, para por aqui, que a gente agora vai entrar e comentar parte por parte desse conto, O Demônio na Fumaça. Bem, antes da gente começar a discutir sobre o conto, a gente vai falar em 5 minutos, ou menos, se Deus quiser, um resumão da história desse conto. Esse conto começa com dois garotos, Harry e Jean, que estão construindo um boneco de neve no pátio do reformatório onde ambos moram. Logo em seguida, eles acabam se distraindo com uma chuva de fogos. Ao virar para trás para dar uma última olhada no boneco de neve, eles percebem que o boneco de neve tá estranho e começa a sangrar. Logo depois, esse boneco de neve explode e ali sai o corpo de uma mulher morta. Eles acabam correndo com medo, afinal de contas, que criança não sairia correndo de medo após ver o corpo de uma mulher morta, e eles acabam se separando. O Jim acaba dando de cara com um homem alto, de cartola, enquanto que o Harry acaba dando de cara com o Strax. Bem, a partir daí, o Harry é levado pelo Strax para conhecer a Madame Vastra, já que havia algum interesse do Strax naquela cena, né? Naquela cena de crime. Ao chegar lá, o Harry acaba comendo alguma coisinha, rapidinho, oferecida pela Jenny. Até aí, ele fica meio cabreiro com a aparência do Strax. A Jenny é humana, então ele fica mais tranquilo. Porém, quando ele olha pra Vastra, pra ele acaba sendo o ápice da loucura daquele dia que ele tava tendo, ele acaba fugindo da casa onde, da mansão da Vastra, da Jenny e do Strax. Ele aí acaba tentando voltar pro reformatório e a gangue acaba indo atrás dele. Nesse momento, ele acaba sendo seguido por dois caras que o ameaçam, certo? Eles encurralam o Harry e acabam ameaçando ele, dizendo que alguém quer matá-lo. Nisso, o Harry é salvo pelos três, pela nossa gangue de Paternoster. Com isso, a Vastra consegue descobrir que a mulher que foi morta se chamava Felicity Gregson. E ela tinha programado um encontro com a Madame Vastra. Nisso, o Harry acaba informando que ele tinha um outro amigo chamado Dean, e a gangue resolve ir atrás dele também, próximo ao reformatório. Perto dali, o Harry acaba ficando na carruagem e tem um encontro com o Dean. E o Dean acaba levando ele, enganando ele, dizendo que a gangue era que estava por trás disso tudo, dessas pessoas que estavam querendo matar ele, e leva ele para algum lugar. Nisso, ele fica de encontro com o homem da cartola, assim vamos chamar ele por enquanto, e ele tem o nome de Abel Hacken. Bem, e aí, paralelo a isso, a gangue começa a investigar e juntar as peças sobre o desaparecimento da Felicity e o sequestro do Harry e do Dean. E com isso, a Vastra acaba realizando na cena do crime que nada mais do que a Felicity foi morta por um tiro, e isso acabou empurrando ela para dentro do boneco de neve, posteriormente explodindo ele. E isso foi o que assustou as crianças. Ela acaba revelando que essa Felicity tinha procurado ela, dizendo que estava suspeitando de alguma coisa, que um feixe de luz com fumaça havia caído do céu e havia caído perto da casa dela. E a casa dela ficava próxima da mansão do Abel Helkinston. E quando ela estava indo atrás da Madame Vastra para poder mostrar uma evidência, foi que ela foi pega por esse homem da cartola, o Abel, e acabou sendo morta. Com isso, a gangue vai até essa mansão e lá vê que os meninos estavam sendo vê que o Harry estava sendo feito refém para ser entregue, né? Ele estava numa gaiola e essa gaiola estava descendo um caldeirão de fumaça, um caldeirão com esse monstro da fumaça. Bem, acontece uma luta, eles conseguem salvar o Harry e voltam para casa da gangue. Ao voltarem para Paternoster Hall, o Harry acaba revelando para os três que ele ouviu que a fumaça queria consumir o mundo. Nada diferente do plano de algum vilão genérico de Doctor Who. E a Vastra acaba cruzando os dados, cruzando essas informações, e lembrando que a Felicity ia entregar alguma evidência para ela. E eles resolvem retornar para o reformatório para ver se ela estava, se a evidência que ela estava carregando, porque a polícia não havia achado nada com o corpo, se a evidência que ela estava carregando estava por ali ainda no meio da neve. Eles encontram uma lata de caramelo. Eles retornam para Paternoster Hall e lá eles começam a examinar essa lata de caramelo e descobrem que lá dentro tem uma fumaça. Nisso, a campainha toca e eles têm uma visão macabra do Dean, que agora tinha virado fumaça pelo Abel. E eles começam, essa fumaça resolve atacá-lo, e eles vão para dentro da casa, para uma câmara, em tese deveria ser completamente fechada, mas existem frestas e a fumaça acaba tentando passar por ela. A parte mais ilógica disso tudo é que eles tentam fechar essa fresta com tiras de jornal. Ok, deixei passar. Mas aí a fumaça acaba conseguindo entrar nessa câmara onde eles estavam, o Strax consegue fazer com que eles fujam, e eles seguem pelas ruas de Londres através da carruagem e a fumaça atrás dele. Nisso eles percebem o seguinte, que a fumaça não pode se dissipar quando a neve está caindo. E eles acabam utilizando isso como uma arma para tentar derrotar essa fumaça. E basicamente, após a fumaça encurralar todos eles num castelo de vidro, o Strax usa todo o seu peso para poder quebrar o teto desse palácio de vidro. Essa neve cai e acaba, por fim, matando a fumaça. Bem, esse é um resumão básico, meio confuso talvez, da história do conto Demônio da Fumaça, e a partir de agora a gente está livre para poder comentar tudo o que a gente achou desse conto. Como o Vinícius deu um resumão aí do conto, então a gente vai ser. Vamos conversar aqui de uma forma não linear, como a gente faz no podcast do Universo Russo. Cara. Eu falei que os motivos pra ler o conto era a Vastra, a Jane e o Strax, e realmente é. Eu acho que esse conto foi o mais fácil de ler, como o Vinícius já falou isso. Eu li ontem, eu li rapidamente ele. O que eu mais demorei pra ler foi o Quando Cair o Verão, mas eu achei que esse conto foi bem de levinho, assim, foi bem fraquinho. Não é fraquinho. Ele não tem, tipo, uma reviravolta igual em Quando Cai no Verão, ou não tem um vilão clássico, como em O Beijo do Anjo, que tem os Weeping Angels, tem a River. Esse daqui... Mas o que eu achei engraçado é que esse daqui é o que mais se assemelha ao episódio de Doctor Who que ele é baseado, né? Que ele é baseado no especial de Natal de Sim. 2012, que é The Snowman. E ele é o que... A ambientação, algumas características são as que mais se assemelharam com o conto, com o episódio que ele foi baseado. Eu ficava esperando que, às vezes, tipo, eles podiam ter cruzado... eu ficava imaginando que, às vezes, eles podiam até ter cruzado com a própria Clara, tipo... Por causa da ambientação, que foi a mesma coisa. E eu achei um conto bem bacaninha. Eu fiquei muito triste que mataram o menino Jim. Não precisava ter matado o menino Jim. Mas tudo bem. Eu acho assim... acho que eu já cheguei a comentar nos outros podcasts que... Apesar da capa do livro ser fofinha, de basicamente a gente ter crianças no conto inicial e no conto final, cara, esses contos são pesados, assim, tem umas... Eu acho isso maravilhoso. Tem umas mortes, assim, tipo, foi o que a Jess falou, tipo, o menino Jim, quando empurraram ele na caldeira, eu fiquei assim, caramba, como é que podem ter feito isso com a criança, cara? Tipo, é bem pesado, assim, não é uma coisa assim que crianças podem ler normalmente. Olha, mas eu acho que isso é o que torna o conto muito mais legal, porque assim, eu acho que quando você envolve criança com terror, o negócio fica bem mais sinistro, porque você coloca a criança num cenário que você não imagina, e tipo, o jeito que elas reagem, sei lá, eu acho que eu tenho muito medo quando tem criança envolvida no bagulho. Eu fico com pena das crianças que morrem, e tipo, no outro medo. Também, sabe, tipo... Gente levando tiro na cabeça, sabe? Tipo, eu achei assim, caraca, não eram coisas que eu esperava nos contos de Doctor Who, né? Não tem muito espaço pra fazer isso na televisão, mas nos contos eles podem fazer isso à vontade. No Universo Who, eu coloquei esses dias uma entrevista do Moffat falando que Doctor Who é pra criança, é pra criança, né? Na alma dele, digamos assim. É um seriado feito pra criança. E se você assistir aquele documentário / dramatização do especial de 50 anos que o Gates escreveu, lá fala que Doctor Who foi projetado, foi um negócio, um programa feito pra criança. É um programa educativo. Isso. Tinha muito arco histórico pra ensinar, sabe? Por isso que tinha até nos primeiros anos sempre tinha uma companion mais novinha. E pra remeter àquela coisa mais infantil, do Doctor tá ensinando alguma coisa pra alguém. É isso aí. E é legal nos contos, que principalmente esses contos, porque eles foram meio que tirados dos episódios, dos últimos episódios da sétima temporada. Não dos últimos episódios, dos últimos episódios da primeira parte da sétima temporada, né? Que é quando tinha os pontos ainda. E é uma coisa, como eu já comentei, a gente comentou no primeiro podcast de Quando Cair o Verão, no podcast The Library de Quando Cair o Verão, esses contos foram voltados, eu acho, mais pro público jovem e adulto. E é legal, igual a Camila falou, né? A gente vê uma coisa mais, não violenta, digamos assim, mas um pouco mais... Macabra? É, um pouco mais macabra. Porque Doctor Who, raramente... ele faz isso em alguns episódios só. A gente viu, principalmente na nona temporada, foi uma temporada bem... bem sombria e tudo mais. E eu achei a melhor temporada até agora de Doctor Who. É a minha opinião, você pode discordar, você que tá ouvindo o podcast tem todo o direito de discordar, mas mande sua opinião pra gente. Se você discorda, diga qual é a melhor temporada de Doctor Who. Mas eu gostei dos contos porque, assim, dá mostra que Doctor Who dá pra sair um pouco desse negócio infantil e ser um pouco mais adulto. E, tipo, ter um mistério, ter uma aura de, dá pra chegar em outro nível. Que na TV, como a Camila falou, vai ser meio difícil de acontecer, mas Sim. é legal ver isso nos livros de Doctor Who. E em geral, eu gostei bastante dos contos. E esse último conto, eu fiquei, não sei, parece que faltou alguma coisa. Eu acho que faltou um final, que, tipo, o final do primeiro foi muito legal. De Quando Cair o Verão foi muito, muito legal o final. Onde quem resolvia tudo era a guriazinha lá. O Beijo do Anjo também foi muito legal. pelo fator de ter um outro, a gente vê um outro lado dos Weeping Angel, tá bom que talvez não vai entrar no canon da TV, mas foi legal também, e porque todo aquele clima no ar e tudo mais. E esse daqui, sei lá, parecia um mini episódio antes do The Snowman. Isso pode muito bem ter acontecido antes de The Snowman, por causa da grande inteligência, que nem é citada no conto. Aí fica a dica, podiam ter citado alguma coisa da grande inteligência, mas eu acho, na minha concepção de linha do tempo do conto e do episódio, eu acho que esse conto se passou antes da grande inteligência. Porque seria difícil, sim, o Doctor não ter aparecido, já que era só um assassinato, né? Mas... Pois é. Não, eu, assim, eu achei legal que esse conto, a gente tá falando em coisas macabras, assim, ele me remeteu um pouco às histórias de Goosebumps, sabe? Que às vezes envolvia adolescentes, jovens e tal. Eles não dizem muito a idade do Harry e do Dean, então a gente espera que eles tenham ali entre os 13 e 14 anos, talvez, ou de 10 a 14, né? Então são aqueles bem públicozinhos daquelas histórias do Contos da Cripta, Goosebumps. Eu achei bem legal esse lado, assim. E, assim, eu talvez possa não ter gostado do final da resolução. A Jess falou que gostou bastante do final de Quando Cair o Verão e do Beijo do Anjo. Eu não gostei tanto do final assim, não, mas, cara, eu achei o ritmo do Demônio da Fumaça bem mais ágil do que o de Quando Cair o Verão e do Beijo do Anjo. Eu achei ele bem mais rápido. Ele tem ação. Em nenhum momento ele me deixou, tipo, ai, que saco, sabe? Tipo, ele tem ação, aí para um pouquinho, tem ação, para, tipo, ele é ágil o tempo inteiro. Ele não, parece que não deixa a peteca cair. Eu gostei bastante. Eu acho que o conto foi bem interessante, justamente pelo fato da gente estar falando de mexer com crianças e uma questão de ser macabro, que é difícil a gente ver na série, como a Jess falou, assim, é normalmente, né? Como na nona temporada foi, a pessoa predominou os episódios. Eu acho que a narrativa, às vezes, era muito arrastada. Tipo, aconteciam as coisas, parecia que os fatos iam meio que se arrastando, meio que ao contrário do que o Vinícius percebeu. Pra mim, eu acho que o ritmo, ele era meio... Tinha ação, mas... E quando tinha ação, eu ficava palpitando. Como se eu ficasse, nossa, que agonia de ler, porque... Sabe? E é exatamente o objetivo de você ler aquilo. Porque você tá em perseguição de uma fumaça que você não sabe o que é. E dá aquela agonia de não saber o que é, de você ficar com medo quando o Harry tá pra entrar na caldeira e ele fica descendo, e aí, tipo, dá medo de não conseguir no fim de ir na caldeira. Então, esses momentos me deixam realmente, tipo, meu Deus, o que que vai acontecer? E eu devorava o conto. Mas tinha momentos em que eu ficava meio, sabe, eu era meio parado demais, aí eu me prolongava um pouco. Mas em si, eu acho que a história foi bem uma história bacana de ler. E o final, eu acho que ficou uma conclusão que poderia ser melhor, sabe? Vocês falaram dos outros contos, eu não posso opinar sobre isso por não ter lido ainda. Mas nesse, eu achei que faltou algo, porque acabou simplesmente, a gente descobriu que a fraqueza da fumaça era neve. Legal, bacana. O que também eu achei legal, por ser uma coisa tão simples e tão acessível, afinal, tava nevando. E você só descobre depois. Então essa parte também achei que teve um pouco interessante. Mas no final, quando ele volta, né, pra, junto com eles, junto com a Vastra, Jenny e Strax, e aí eles, tipo, ficam questionando o que acontece com o Harry. Aí, tipo, a gente dá a entender, acho que é o certo, que ele vai trabalhar com uma amiga da Jenny, que é, como é o nome? Empregada, vai. Ela é empregada de um lord. Mas... mas mesmo assim eu não gostei, eu achava que poderia ter acontecido algo mais emocionante, sabe? Tipo, eu fiquei muito confuso, porque a nome da amiga dela é Mary, é um Lorde perto de Lincoln, tipo, eu fiquei meio que assim, oi? Eu tive que reler umas 500 vezes pra não achar que eles estavam mandando o garoto pra Nova York ou pros Estados Unidos pra trabalhar com Mary Lincoln. Dá uma impressão, eu tive também, cara, Lincoln, hein? Mas aí, ok, né? Daí eu fui, continuei lendo, acabou o conto, né? Enfim, que tava no final. Mas eu achei que ele é interessante. intrigante, mas acho que não, talvez não seja o melhor conto assim do livro, sabe? Mas é realmente bem bacana assim a proposta dele. Em termos de final, eu acho que dos três, esse é o que tem o final mais fraco. Mas em termos de narrativa, ele é aquela que mais conseguiu se desenvolver dentro do curto espaço. O Conto Caliverão e o Beijo do Anjo tem muito suspense antes de você chegar a conhecer o que está se passando mesmo. Já esse é bem mais papum, entendeu? O corpo tá ali, daqui a pouco a gente vê o vilão, daqui a pouco a gente vê, sabe? É tudo bem, bem mais rápido. Eu gostei dessa dinâmica, da dinâmica do conto. Eu não tenho o que reclamar disso, não. O final até concordo que foi um pouco meio abrupto, meio às vezes escrito de uma forma mais não é tosca, como é que eu posso dizer? Mais desleixada, talvez. Mas também é um conto. A gente não, se isso fosse escrito num livro, obviamente isso teria sido bem mais trabalhado, mais tempo. Legal. Mas eu gostei. Então, eu acho que o problema desse conto foi mesmo o final. Agora ouvindo todo mundo falar assim, eu acho que foi o final. O ritmo, bom, vamos todos concordar que o ritmo foi legal. Menos a Camila, Não, o ritmo até que é bom, sabe? Eu não, acho que às assim. vezes caía, sabe? Mas não sempre. Dá, flui legal. Mas não é também um conto que eu li numa sentada, tipo, uau, sabe? Que foi, gente? Vocês nunca ouviram isso? Agressão? Na faculdade de direto. Não, tipo, de você sentar e ler, gente. Olha lá a mente poluída de vocês. Tá, vou trocar o termo. Não é o livro que você lê, tipo, numa tarde. Não, eu li ontem, que o Vinícius me chamou aos 45 do segundo tempo pra gravar, e eu não tinha terminado de ler o conto. Eu consegui ler ele ontem à tarde, eu acho que demorei 1 hora e meia, 2 horas pra ler, talvez, ou menos. Eu consegui ler o conto rapidamente. Acho que o que me deixou meio. Foi o final mesmo. E, assim, eu esperava um pouquinho mais da Vastra. Eu achei, assim, o que broxou mesmo, assim, vamos usar assim essa expressão, foi esse final. Eu consegui ler de uma vez só. Eu achei legalzinho o ritmo dele. Eu esperava um pouquinho mais da Vastra. Ela tava muito Sherlock Holmes, assim, sabe? Resolve as coisas rápido. Na cabeça dela, ela resolve tudo rápido e daí, tipo, deixa as pessoas sem saber o que tá acontecendo. Mas é um conto também, né? Não tem como. Não, eu sei. Mas a resolução. Eles descobriram tudo rápido. Não foi tão enrolado quanto foi o Beijo do Anjo. A gente já. No meio do conto, a Vastra já descobriu que o responsável é o Abel. Ela é tão inteligente quanto o Sherlock. Porque com uma informação ela já conseguiu determinar. Com uma informação da testemunha lá, ela já. Da senhorinha que viu tudo acontecendo. Ela já determinou que quem era o culpado era o Abel, dono da fundição. Daí, com a caixinha de caramelo, ela já viu que as provas que a menina que morreu. Ela já viu que a Feliz tinha realmente alguma coisa para mostrar para ela. E assim, eu acho que é isso aí mesmo. O conto em si é bem tranquilinho. Dá pra você. Bem basicão, não tem Bem nada tipo, basicão. ai, que plot twist. E assim, de fato, isso me incomodou um pouco, assim, quando do meio do conto, a Vastra do nada consegue imaginar. Isso foi bem Sherlock Holmes do Moffat e do Gates, sabe? Tipo, ali ela já conseguiu imaginar e saber como a Felicity foi parar dentro do boneco. Ela já conseguiu imaginar toda a situação, né, que a Felicity tava andando pelas ruas e daí ela viu que ela tava sendo perseguida por alguma coisa ou por alguém. E daí ela viu os meninos fazendo um boneco de neve, se escondeu atrás do boneco de neve. Mas a coisa que tava perseguindo ela entrou pro outro lado. E daí atirou, aproveitou o momento que tava soltando fogos de artifício e atirou nela. E ela caiu dentro do boneco de neve. Então foi. A Vastra, tipo, teve esse momento mesmo, Sherlock Holmes, do Moffat e do Gates. E eles citam o 5 de novembro, né? Isso não é nada importante. Né? Que eu só lembrei disso, porque isso daí acontece em Sherlock Seis. também. Não Os é fogos. seis? Mas é outra ligação, né? Porque a Vastra. Ela ficou na Era Vitoriana? A última vez que a gente viu ela Ela ficou. Ela tá lá na Era Vitoriana, sim. foi em O The Snowman. The Snowman. E ela ficou... Uhum. Ela, na verdade, como o escritório ela dela... Tempo? Ela não viaja. Todas as vezes que o Doctor encontra ela, ela tá lá. Então quer dizer que teremos uma Madame Vassar na próxima temporada? Não sei. Falando nisso, gente, é uma coisa... Agora que eu lembrei, falando de Madame Vassar, chegou a ter um boato de que teria uma série dela, né? Dela, da Jane e do Strax. Cara, eu achei isso tão... Isso ficou tão evidente que seria legal com esse conto, sabe? Seria tão legal se tivéssemos um spin-off dos três. Porque, assim, o conto, ele sei lá... Eu não sei se você já tem uma carga prévia de como é o jeito de cada um. Então, quando você tá lendo, sim, você consegue identificar o jeito de cada um. Não sei como é que seria uma pessoa leiga lendo esse conto, se ela ia conseguir ter essas mesmas sacadas. Saber que o Strax é tapado desse jeito mesmo. Porque ele não conhece nada da nossa cultura. Ele é completamente ogro, pegando Harry, levando pra lá e pra cá, sabe? É troll, né? Em português eles traduziram pra troll. É, ele chama ele de troll. E aí você também tem o jeito da Vastra, o jeito fofinho da Jenny, e às vezes mais autoritário que ela também tem. A Vastra, aquele jeito mais mandona e sedutora em alguns casos. Você consegue identificar esses traços da personalidade no conto. Isso seria muito legal. A gente, por cada uma dessas histórias, vamos excluir Quando Cair o Verão, mas o conto do Beijo do Anjo e o conto do Demônio na Fumaça prova que os personagens de Doctor Who conseguem sobreviver sozinhos. Sim, sem a presença do Doctor. Beleza, a gente tem Torchwood. Temos Torchwood. Mas parece que assim, só o Capitão Jack consegue. Não, todos os outros personagens têm um background. Isso é muito legal. A River consegue viver sua vida em paz sem o Doctor. A Vastra, a Jane e o Strax. E é legal porque a gente fica naquela vontade de saber o que está acontecendo com determinados personagens enquanto eles não estão ali. Quem nunca pensou em querer saber o que aconteceu com Martha e Mickey? Se mencionar a Rose, eu vou te bater. Calma. Martha e Mickey. Depois dos eventos de... Que eles viraram... meio que caçadores de recompensa. A Martha saiu da Unity. E eu, assim, apesar de não ter gostado da Martha no início, a Martha foi uma personagem que evoluiu bastante ao longo das temporadas. Existem personagens do Doctor Who que eles acabam ganhando uma sobrevida na série depois, sabe? Que você consegue... Que você gostaria de saber o que eles estão fazendo. Tipo, Rose... A Martha largou. Rose, Amy... foram personagens... ó a outra aí, quase morrendo. Foram personagens que, beleza, tiveram suas vidas alteradas e depois, né? A Rose até chegou a trabalhar um tempinho na Torchwood da outra Terra, da Terra 2, mas... Espero que morra. Olha. Mas assim, a Rose, Amy, Rory... viver suas vidas normais. Amy e o Rory... Eles, tipo, como tem a entrevistinha que mais pra, depois dessa parte, eu e Vinícius vamos comentar a pequena entrevista da Amy e do Rory, tipo, eles foram viver a vidinha deles lá em Nova York e tá, e ela virou editora e escritora e o Rory virou um super enfermeiro e tal, também, né, todo o conhecimento que ele tinha do século XXI usado em 1960 e alguma coisa, imagina, né. Mas, assim, igual a gente tava falando de alguns personagens. Cara, a gangue é Paternoster, né? Isso. Eu acho que eles renderiam pelo menos aqueles episódios de 30 minutos, sabe? Não sei se renderia um drama inteiro. Mas ia ser legal você, de vez em quando, saber assim, poxa, o que será que tá acontecendo com eles? Como será que eles estão? Ia ser legal mesmo ter mais coisas a respeito dele. Nem necessariamente em episódios, mas pode ser mais livros, mais audiobooks. Pra gente saber como que eles estão, quem que eles estão fazendo. Porque a Vastra é uma clara referência ao Sherlock Holmes, né? Ela até fala dele no começo do conto, né? É o Harry, maior... Não, a Jenny vira pro Harry e fala algo no sentido tipo... Ah, é o melhor investigador da era vitoriana, algo assim, é ele, Sherlock Holmes. Tipo, um negócio assim. É, aí a Vaster fala assim, não, porque o Sherlock Holmes não existe. É um personagem fictício, isso. Não existe, né? E a Vaster existe. Tipo, ia ser legal ter um pouco mais a respeito deles. Sim, assim, cara. No universo de Doctor Who. Existem personagens de apoio de Doctor Who que são muito bons, cara. Que a gente quer saber o que eles estão fazendo, sabe? Tipo, audiodramas. E, cara, o bom é isso. A gente audiodramas, tem era essa a palavra que eu tava falando. A gente tem uma infinidade de material que, infelizmente, não tem como trazer todos pra nossa língua. Mas a gente tem uma infinidade de material que a gente pode saber e ir atrás do que tá acontecendo, entendeu? E até mesmo outras aventuras que não são televisionadas dos nossos Doctors, sabe? Tipo, ainda tem, até hoje, áudios da Big Finish sendo lançados dos Doctors da série clássica, inclusive do primeiro Doctor, sabe? Isso é muito legal. Que a gente, e eles dão informações complementares muito boas dos vilões, da história de Doctor Who. Eu acho bacana, assim, quem tem a oportunidade, vai atrás dos áudios da Big Finish, porque vale muito a pena. Eu não sei se tem da Vastra e da Jenny do Strax, eu não sei, desconheço. Mas se tiver, vale muito a pena. This is the story of Amelia Pond. And this is how it ends. E antes da gente encerrar esse podcast, a gente vai falar rapidamente daquela entrevista que está no final do livro, que é um cuidado que a Suma trouxe para a gente, que é esse materialzinho extra, que é a entrevista que a Amelia Williams, a nossa querida Amy Pond, concedeu, que se chama A Garota Que Nunca Cresceu. Jess, o que você achou dessa entrevista? O que você achou disso? Você acha que faz jus ao que a Amy representou pro Doctor? O que você achou da entrevista com... O que você achou da impressão que a jornalista teve? Olha, da Amy e do Rory? Sim, essa é uma Amy que é pós The Endless Take Manhattan e que a gente acompanha todos aquela barra de o Rory ter ido primeiro, né? Foi o anjo primeiro relando o Rory, não foi? Isso. E ela, sim, tinha a escolha, ou fica com o Doctor ou vai com o Rory. E a gente viu que o grande amor da vida dela era o Rory, então ela foi atrás do Rory. É a Amy que tá morando no Upper East Side, ou seja, rica. Rica pra caramba. Rica. Eu só não entendi se o Rory virou médico ou ele continua enfermeiro. Não, pelo que eu entendi, o Rory continua enfermeiro. Só que, tipo... É um puta enfermeiro. É um baita enfermeiro. Eu achei a entrevista... Eu queria um pouquinho mais, sabe? Mas deu pra ver como que eles estão... Deu pra ter um lampejo de como eles estão vivendo, né? Pós-Doctor, pós-Angels Take Manhattan, pós ficarem presos em Nova York. Tipo, eles continuam bem britânicos, tomando chá, sim, com torradas. E, assim, eu acho que é uma Amy um pouco mais velha já também nessa entrevista, porque ela já era super famosa e tudo mais. Como a repórter fala no começo da entrevista. E ela continua tratando o Rory do jeito da que ela mesma... tratava, do mesmo jeito que ela tratava ele no seriado. Ou seja, aquela relação passiva-agressiva que ela tinha com o Rory, né? Sim. Continua. Mesmo eles estando mais, um pouco mais velhos. E, assim, eu achei legal. Conseguiu mostrar a Amy mesmo. Mas um pouco mais velha, um pouco... no final a gente deu pra ver que ela ainda sente, né, a falta de não ter criado a Melody, a barra River, a River, vou falar River. Ela está muito atrás dessa menininha, ela... cara. Isso, porque... Isso me deixou com uma dor no coração. Aham. Ela fala, né, que ela tava fazendo pesquisa pro livro dela e tal, de uma criança órfã, mas isso mostra que ela queria muito ter, né, criado a Melody. que eles queriam, né, ter criado a Melody, porque foi todo o plot daqueles prequel da sétima temporada, né, ela e o Rory se separando porque ela não podia mais ter mais filhos. Mas assim, eu acho que... É, em Pond Life. Eu acho que assim, o maior problema desse plot da River barra Melody foi o Moffat. A gente ama o Moffat, eu sei, mas ele não... A megalomania dele às vezes estraga muita coisa. Ele não conseguiu levar esse negócio... Tanto que a sexta temporada é a pior temporada de Doctor Who da era Moffat. Só não é a pior temporada de Doctor Who porque existe uma coisa chamada segunda temporada. Opa! Mas tudo bem. Gente, peraí, eu acho oitava. Mas isso não é... A oitava também é ruim, mas eu acho que da era Moffat, assim... Da era Pond, vamos assim, então. Da era Pond, eu acho que essa temporada é mais zoada. Tá bom, eles tiveram duas temporadas e meia. Mas essa temporada foi bem mais zoada do que a despedida deles, até. E o Moffat deu uma embaralhada gigantesca nessa linha do tempo da River, que, meu... Sim. Eu acho que nem ele sabia onde ele tava indo mais. Sabe? E isso atrapalhou muito, eu acho, o desenvolvimento dos Ponds. Esse lado paz, né? De desenvolvimento dos Ponds. Porque, tipo, conheceram a River já grande. E agora nessa entrevista a gente viu a Amy ainda com... querendo encontrar a filha dela. Porque não lembro que foi na sexta temporada, né? Que contou A Good Man Goes to War, foi? Que conta a história da River. Sim. Que a gente viu que ela apareceu em Nova York quando era pequena e a Amy tá atrás dela ainda, sabe? Então... Eu gostaria muito de saber assim, se a Melody, se a River... quando falo Melody, eu falo que foi aquela amiga deles dois na época. Ou se até a própria... Sei lá, se eles conseguiram encontrar ela em algum momento, ou se... Dali eles nunca mais tiveram. Ninguém, né? Desculpa, nunca mais tiveram contato com ela. Então, né? eu também... Que merda aconteceu. Porque eu acho que eles... Porque eles tiveram mais um filho, eles adotaram, né? Um menino, né? Isso. A Amy não pode mais ter filhos, mas eles adotaram um menino. Tanto Sim. que tem um videozinho, só um sketch, só desenhado, de como seria o encontro desse... Um PS. Como seria o encontro desse filho... deles, já grande, com o avô dele, né? Com o pai do Rory, lá na Inglaterra. A gente tem esse vídeo no nosso Facebook, do Universo Who. Chama P.S. Como o Vinícius falou. E, assim... Eu queria um pouco mais da entrevista. Eu queria um pouco mais da Amy, mas... Tava lá. Tava a Amy mal-humorada, rabugenta de vez em quando. A Amy mandona com o Rory. O Rory obedecendo a Amy em tudo. Mas ele... Cara, isso foi muito, muito legal. E a repórter perguntou assim: como é que você aguenta? Você já vem. Quem aguentou 200 anos de centurião romano lá guardando a Pandórica, minha senhora? 200 anos ou mais, nem lembro quantos anos são. É? Quem aguentou 1 milhão de anos lá segurando a Pandórica só pra ver se a Amy não morria? Você tá aguentando o mau humor dela em Nova York? Não é nada. Não é nada, nadinha. E é muito engraçado que chega um ponto que ela fala assim: ah, ela foi pro quarto trocar de roupa, que é Amy, tipo, what the fuck? Quem é você? Sabe? Quem? Não tem assessora, não tem nada, entendeu? Chega lá e quando ela vai pro quarto trocar de roupa, ela dá uns xingos no Rory também. Que nossa. Imagina, mãe. A Amy xingando o Rory, cara. Eu só queria ver. É, tipo, com palavras que a gente não vai publicar. Nunca viu em nenhum filme, nenhum dos filmes, dos livros que ela escreveu. E nem Doctor Who, né? Que não pode ter palavrão em Doctor Who, mas tudo bem. Verdade. Mas assim, é uma entrevista divertidinha, é uma entrevista pra você, seu coraçãozinho, se aquecer um pouquinho, assim. E falar assim, meu, saudadezinha dos Ponds. Saudadezinhas do 11º Doctor. Eu acho legal, assim, que o... Eu não sei você, mas deu pra matar um pouco da saudade, assim, desse universo e deixar... E me deixou, assim, mais ansioso pela volta de Doctor Who. Né? A gente não viu nenhum Doctor nesse livro. Né? Mas a gente viu pontos do universo. A gente viu a Amy, mesmo que na entrevista... A introdução é a coisa mais linda de todos. A... Eu acho que a introdução é uma das coisas mais bonitas desse livro, assim, sabe? Ela é totalmente derretida pelo... Tipo, derretida não. Ela é totalmente... Abrindo o coração pro Doctor, né? Pro 11º Doctor, dizendo que, tipo, ele mudou a vida dela e tudo mais. O Doutor Maltrapilho. Sim. Que ele faz parte da vida toda dela. Então, eu acho que a introdução também é muito legal. É uma coisa muito bonita. Não, e assim, você vai vendo assim a Amy, a River. A gente tem aquele lampejo do Doctor no Quando Cair o Verão. A gente tem a Vastra, a Jane Strax no Beijo do Anjo. No Beijo do Anjo, não, desculpa. No Demônio da Fumaça. Então, serviu pra gente, pô, cara, sim, preciso de Doctor Who. O especial de Natal não foi suficiente pra poder matar a saudade. Sabe, a gente precisa de mais. Essa notícia do John. Essa notícia do John Hurt, assim, eu fiquei com vontade de assistir o especial de 50 anos de novo. Aí eu terminei de ler aqui o conto. Eu fiquei com vontade de assistir The Snowman de novo. E isso é bom. É bom quando algo que é além do seu... Eu digo o conto, né? Não a morte do John Hurt, desculpa. O conto é bom que faz você ter, assim, tipo... Meu, preciso de mais Doctor Who, entendeu? Então é isso aí. Bem, eu não... Jazz já falou boa parte do que eu gostaria de falar, assim, aliás, a gente já acabou entrando nesses diversos pontos que essa entrevista traz pra gente. É uma entrevista muito nostálgica. Eu sinto muita falta dos Pontes, porque foi os primeiros companions que eu... Sim, eu comecei a assistir Doctor Who, né, junto com ele, então... eu não sei se eu já falei aqui, mas eu acho que já falei no grupo, que eu comecei a assistir da quinta pra frente, né, depois que eu fui assistir nas outras. Então... o 11º é meu Doctor, a Amy e o Rory são meus companions. Então, eu sempre vou sentir falta deles. E ainda mais, apesar que o livro saiu em 2012, 2013, né? Logo depois. E a gente só tá lendo agora. Eu acho que, assim, traz um pouco mais de nostalgia pra a gente que tá lendo agora, 2017. Depois de tudo que a gente viu, depois que a gente viu a Clara, depois que a gente viu... a troca de Doctor, a gente já tá no 12º, agora vai ter companhia nova, mas sabe quando você fala assim, poxa, apesar de tudo isso, eles são os meus companheiros e o 11º é o meu Doctor. Sim, porque assim, eu acabei pegando, eu não comecei da quinta, mas eu comecei da primeira e vi tudo assim, várias tacadas, sabe? Tipo, primeira tacada, segunda tacada, terceira, quarta, quinta... Aí peguei metade da sexta e aí eu comecei a ver a partir de The Let's Kill Hitler. Aí eu fui vendo, acompanhando. Então, os Pontes foram os primeiros que eu vi sair ao vivo. Lembro até hoje. Nossa! De como. Eu chorei igual criança na saída dos Pontes e na regeneração do 11º. Eu tava assistindo sozinho em casa, assim. Eu chorava, chorava, chorava. Nossa, que nem parecia eu, mas tudo bem. Nossa. Com a gente foi assim, na época que a vida ainda era mais fácil e o querido editor, a gente conseguia marcar de ver Doctor Who juntos, os episódios chaves. A gente terminou de ver Dangerous Take Manhattan, a gente tipo ficou com aquela... Não chegamos a chorar, mas ficamos assim, bargados, sabe? Que foi a primeira vez que a gente tava vendo uma despedida de companion mesmo, né? Ao vivo. Junto com todo o resto, né? Porque os outros a gente já sabia que ia sair. E era a primeira vez que a gente tava vendo alguém sair. Então a Amy, o 11º, apesar de eu gostar muito do 10º, eu também tenho um carinho especial pelo Matt Smith. Foi o doutor que eu acompanhei. E era a primeira vez que a gente tava vendo uma companion ir embora. E a gente não sabia o que viria pela frente. Né? A gente teve um relâmpagozinho, assim, uma visão da Clara no primeiro episódio da 7ª temporada, né, da 7ª temporada, mas uma das personalidades dela, e agora parando pra pensar, baita atriz que é a Jenna Coleman, ela conseguiu fazer uma coisa muito boa em todos os episódios que ela apareceu, mas isso não vem ao caso agora. Mas assim... E ela tá... Só um adendo. Victoria. Ela está sambando na cara de todo mundo. Por favor, todo mundo tá falando de Veja. Desculpa. Todos aqueles órfãos de... Todo mundo falando de The Crown. The Crown. Mas assistam Victoria. Não, pra todo... E vocês vão ver o que é uma rainha feminista no... em 1800, né? Não, antes. Não sei que época que é, Victoria. É, tipo, 1800, a era 1800 victoriana tem o nome da rainha e não é de menos. E Jenna está incrível como rainha Victoria sambando na cara da sociedade. The Crown e Victoria são excelentes. The Crown tem Matt Smith, Victoria tem Jenna Coleman e, sei lá... Matt Smith tá chato pra caramba em The Crown. Mas é o personagem, mas ele tá muito bom como ator. O personagem não ajuda, porque o personagem é chato pra caramba. E menina Claire Foy está incrível de Rainha Elizabeth. Menina Claire Foy falando nisso, se espirrar saúde, entendedores entenderam. E mais Victoria, vejam Jenna Coleman em Victoria. E vejam Jenna Coleman no negócio chamado Death in Pemberley. Um negócio assim, que ela... está possuidíssima como... Nossa, que é uma continuação de Jane, do Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Ela está possuidíssima. Assistam. Mas voltando à menina Amy. Menina Amy, que estará em Guardiões da Galáxia daqui 90 dias. Né? Menina Amy está em Guardiões da... como Nebula. Hooked. Música por de... Por favor, Pedro. Hooked a Feeling. Por agora, favor, Pedro, coloca Hooked a Feeling. Hooked a Feeling. Vamos acabar o podcast com Rockana. E Menina Amy, vamos lá assistir Menina Amy daqui 90 dias pra matar a saudade, menina. Da Karen Gillan, Jumanji. Karen Gillan também estará em Jumanji no final do ano. Mas tudo bem. Se espirrar muita saúde. Meu Se Deus espirrar céu. Saúde. É, mas assim. A gente já fugiu totalmente da entrevista, mas tudo bem. Mas é isso aí, gente. Né? A gente tá meia hora falando de três páginas. Três páginas, mas, assim, estamos gente, a meia hora livro, falando. Leiam a introdução, que vocês vão ficar com o coraçãozinho aquecido. Vão querer dar uma. Vão querer voltar a assistir aqueles episódiozinhos que. Dos pontos, despedida deles. A entrevista também vai ficar com saudadezinha da quinta temporada, da sétima. Da sexta são alguns episódios, nem todos, né? Mas tudo bem. E é isso aí. Fica a recomendação. Comprem um. Terminamos finalmente o livro Quando Cair o Verão e Outras Histórias. Jess, sua nota para o conto e sua nota para o livro em geral. Aí considera edição, diagramação, considera o livro como um todo. Vamos por partes. A nota para o conto de 0 a 5. 0 a 5? Isso. De 0 a 5 eu dou 3,5 porque o final foi bem... Eu queria um pouquinho um final diferente. Pro livro em geral, ó, o conto que eu mais gostei foi mesmo o Quando Cair o Verão. Pro livro em geral eu dou um 4. 4,5 pros contos, pra todos os contos juntos. E pra diagramação, tradução, revisão, gramática, essas coisas, eu vou dar 5, né? Tipo, suma caprichou. Eu amo cheirinho de livro novo. Melhor coisa que tem. E consegui ler todos os contos em 2 semanas. Porque deu uma enrolada ainda. Mas é isso aí. Eu dou um 5 pro livro. E a Suma agradecer. O Vinícius já agradeceu, mas eu quero agradecer sempre a Suma por ter dado essa chance pra gente sortear os livros. E é isso aí. Beleza. Eu só tenho uma pena porque a última vez que eu fui pra Porto Alegre, esse livro tava comigo e pegou uma chuva na minha mochila e tá tadinho. Né? Mas eu dou. Pro conto. Eu dou 3,5 também, não gostei muito do final. Mas, assim, o resto do conto eu também gostei bastante. O meu conto preferido é muito difícil, mas eu gostei muito de Quando Cair o Verão também. Pra edição do livro, nota 5, porque tem um cuidado. Eles trouxeram material extra pra gente, tanto a introdução da Amy, quanto a entrevista no final. Achei bem cuidadoso o livro. A capa também se mantendo fiel à capa que apareceu no episódio, então dou 5 também para a edição do livro. Camila, você, desculpa ter te atropelado, era para ter falado por... Então, para esse conto eu dou 3, nota 3, justamente porque eu achei que não fui em alguns momentos. Bem, galera, é isso. A gente encerra aqui esse podcast. Agradecimento pela milésima vez a Suma das Letras. Se você ainda não comprou o livro Quando Cai o Verão e Outras Histórias, compre. Se você chegou até aqui e leu, ouviu mesmo com os spoilers, se interessou, compra o livro, dê a sua opinião, mande pra gente pro nosso e-mail do podcast, que é, Jéssica? universohupodcast@gmail.com. Manda pra gente a sua opinião, o que, que você achou, que vez ou outra a gente vai estar na nossa sessão de recadinhos e feedbacks pra falar de livros passados, de alguns comentários que vocês têm pra gente. Fala pra gente se você tá gostando do podcast, se você quer que alguma coisa que a gente melhore, tá? Manda pra gente suas opiniões, suas críticas e sugestões. E até fevereiro com o podcast do livro Shada, em homenagem ao querido Douglas Adams, ok? A gente se vê, até a próxima, pessoal. Tragam suas toalhas no próximo podcast. Por favor, não esqueçam. E lembre-se, então, não entre em pânico.